2074, inicie redução para 2209. Reduzindo, 9074. Ele ali mantém pista 1 no zero. Apenas para informação, tráfego 9 horas, 612 milhas, rumo oeste, cruze 4.500 pés em descida, o tipo 1 Seneca. É. Receptar o localizador. Aguarde, gol 9074. É, entendo que vamos ultrapassar então. Negativo. 5626, curva esquerda, Bruno 30, autorizado sinal ILS, X-ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 10, reportar estabilizado localizador, ILS X-ray, pista 10, trip 5626. Bom, 9774, direita, pro 060, para interceptar o localizador. Direita 060 para o lock. Ah, liberado 2000? 2000 pés, autorizado final, ILS X-ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reportar a voo, 9074. Estabilizado localizador, aliás, estabilizado ILS X-ray, pista 10, trip 5626. Trip 5626, chame torre, Salvador em 118, decimal 95. 118, decimal 95, obrigado, boa tarde, bom trabalho, uma boa, trip 5626. Boa. Lima, Aquilo Bravo, está 2 minutos para ingresso no terminal Ilhéu, serviço radar terminado, chama o controle 120, decimal 1. Tá. Boa tarde, seu trip 5626, passo externo, baixado travado. Tá 3283, a linha que mantém, cabeceira 10. 3193, decolado ao I06, controle em 120, decimal 8. 208. Trip 5626, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Tira a aproximação, aguarde a autorização, trip 5626. Gol 9074, chame torre Salvador em 118, decimal 95. 295-9074. Meta, trava o controle. 932. Salvador, gol 9074, estabilizado ele. Gol 9074, continua a aproximação, reporte externo, tem fogo baixado, travado. Reportará. Apenas para informação, esteja atento a tráfego. Prosseguindo para o final visual da pista 10, está no momento 1 hora 4 milhas, cruza 3 mil pés em descida, tipo 1 Seneca. Salvador, está 3193 decolado. 3193, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360, poderia voar da EL da presente? Afirmo. Graças, direto da EL, sessão 360, está 3193. Livre pouso, pista 0, vento 1, 20 graus, 099. Dando pouso, trip 5626. Externo estabilizado, transchecado, gol 9074. Bona 074, continua aproximação, aguardando pista livre. Vitor Yankee, apenas para informação, helicóptero sobrevoa na Kansas Space, próximo aí do centro de Salvador, chame Torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95. Chama Torre 1895, obrigado pelo tráfego, sem visão, obrigado, até a próxima. DD3, decolar 208, controle em 1, 20, decimal 8. 208, obrigado, bom final de semana. 5626, sala 59, livre pista pela direita. Coisão, sala 09, livre pista pela direita, chame sala em 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, decimal 1, a boa, 35626. Contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. Troque o código transponder para 5507. 5507, perfil da Arbor, tá 3283, assim que possível, direto Elefa. É possível, dá presente, tá 3283. Afirmativo, obrigado, dá presente, direto Elefa, tá 3283. Com 885 DCV para 2000 pés, autorizado. Final, ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. O 9074, livre pouso, pista 90, vento 140 graus, 0 na baixa. Livre pouso, igual 9074. Chega, pinguim de grau. Índia Bravo, decolagem por conta e risco, reporte fora do solo. O vento em Salvador, 150 graus, 08 mais. O 9074, solo aí, 10, livre pista pela direita, solo em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 9074. Tá fora do solo, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, decoladas 1, 1, controle em 1, 2, 0, decimal 8. 1, 2, 0, 8. Trouxe de Salvador, é o Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Brinde Yankee, tem condição de fazer tirar uma base curta pela direita? Tem uma aeronave decolando da EMAR com plano Nordeste. Positivo. Pela direita, o Vitor Yankee, já na proa da base. Gente, reporte nacional, o Vitor Yankee. Vai parar na final, Yankee. Tenta. Boa tarde, o Xanema 326, acione a identificação. Quando no ponto da descida dessa via, chegada Mário para o nível 060, QNH 1000. Afirmativa, confirmando essa para o nível 060. Então, confirma para o Vitor Indiano que o passo já decolou? Afirmativo, decolou, comprou a Nordeste, o Vitor Indiano. Está autorizado o tiro de base e pouso na pista 17, vento 140 graus, 0 na baixa. 7, Vitor Indiano. Chama centro, Recife, em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, 3322, 3, 1, 3, 4. Charlie, procura, chega pra torre. Sonar, livre Sonar, chama táxi, o Yankee Data Charlie. Bruno 64, DCV para 2 mil pés, QNH 1010 autorizado, final e LS X-Ray pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. 2010 para trás estabilizado, X-Ray, o Bruno 64. Bruno 885 estabilizado, localizador. Bruno 885, chame Torre, Salvador e Uno no 8 decimal 95. 1895 é já. Direita, frequência livre ao estacionar o Vitor Indianque. Caso Cabral, controle. Coordenado. Foi Salvador, é o gol 1885. Gol 1885, continua a aproximação, é ponte interna, trem de pouso baixado, travado. Pode parar. Vitor Indian aqui na escuta. Que pessoas? É. 283, chamo centro Recife, 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 126-0288, 3283, ligado, uma boa tarde. Boa tarde. É 326, após etapa DCV para 2 mil pés, o QNH 1-0, 1-0. Pistão baixado, travado, gol 1-8-8-5. 1-8-8-5, continua a aproximação, aguardando a pista livre. 8-5. Seguindo aqui, Delta Charlie. Você até tá com seu papá, você pode parar ingresso na pista no 7, o Yankee Delta Charlie. Bono 85, livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, gol 1-8. Autorizado ingresso na pista 1-7, reporte LED pronto, cabeceira 1-7, Yankee Delta Charlie. Confirme, Yankee Delta Charlie. Papa, papa, Romeu Serra Tama, acione a identificação dessa via, chegada Mari para 2 mil pés, QNH 1-0, 1-0. Yankee Delta Charlie tá, já tá livre, a cabeceira 1-0. Deseja decolada na tela? Reporte estabilizado no localizador. Tio, reporte pronto para decolagem, o Yankee Delta Charlie. Uno 885, seu solo 17, chame solo em 1-2-1-1. 2-1-1, boa noite. Yankee Delta Charlie está na vertical 3 da 1-0, pronto para iniciar o carro, a decolagem. Livre decolagem, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Já iniciando. Delta Charlie. Liga em Yankee Delta Charlie. Ok, o ponto é feito que é fazer um pouso na Iberestá, mas o motor aqui, a gente vai fazer um sobrevoo lá e vai retornar em seguida, ok? Tinha que dar pro chat agora de minutos. Tá, ali. No través aqui de Interlagos, mantendo 500 pés, autorizado, sobe pra 1000. Autorizado, Tango de Abravo. Capizou com o 164. O 164, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, bom dia. Bom dia. A gente vai ao Kiluís, que o QNH agora 10010, corredor Vera Cruz e Interlagos. O Bravo Kiluís. 4, Cresce a Cruz, baixo para lá, tá ali. Gente, gol 1164, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Encontrará mais para lá. E aqui, Dada Tiago, confirma as intenções? Ah, vai fazer um sobrevoo lá no Iberestade, 20 minutos. Gente, aí que tá decolado ao 19, chame controle em 120.8. Tá, ligado. Controle Salvador, eu tô passando Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Boa tarde, Papa Tango Yankee Delta Charlie, prossiga visual para Iberestar. Mantendo 500 pés, esteja atento ao helicóptero, o Robson 44 também irá sobrevoar Sauip a 1000 pés, o tipo Robson 44, Yankee Delta Charlie. Dá licença, graças. Tango de Abraço, esteja atento ao helicóptero, decolado no momento de Salvador, prosseguindo para o Iberestar, mantendo 500 pés, um Bravo 06, Tango de Abraço. Felipe 5490. Pois o. Está autorizado, alinhar e manter, questão 90. Solos 22, direita 121, decimal 1. 21, solo, obrigado. Felipe 5490, livre decolagem, pista 10, vento 160 graus, 09 mais. Felipe, iniciado. Autorizado, azul 4116. Copa 1063. Channel 6326, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Muito obrigado. Salvador, muito boa tarde, China 6326, final 10. Chané 6326, continua a aproximação, reporte externo, transporte baixado travado. Pico 490, decolar 224, controle em 120, decimal 8. 1208. Rigor no 397.10, pronto, uma boa tarde. Rigor no 397, mantém o ponto de espera. Ok. Salvador, trip 5490. Trip 5490, contato radar, suba para nível 200, saída Momo. 200, saída Momo, 5490. Cruzado por 990, o Xané 63, 2000. Prossiga para o meu eco, eco tango. Eco, eco tango, é, solo em 1, 200, uma 1. Cruzado frequência livre, reporte de retorno, tango de Abravo. Antônio, trip 5490 está livre da restrição da 15 milhas do 110? Afirmativo, trip 5490. Gente, 5490. Serra Tango, autorizado final e aliás, X-ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Visão com tráfego nacional da 10. Avisa, né? O gol no 397. Após passagem do mesmo, ali mantém, cabeceiro 10. Após a passagem, ali mantém o 397. Chanel 326, solo 27, livre pista pela direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. Direita 1, 2, 1, 1, Chanel 326. T97, livre decolagem, pista 10, vento 130 graus, 099. Livre decolagem, Bruno, 397. Z4116, terça via para 2, meu pé, Kenegal 1010, autorizado final, e aliás, X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Muito boa. Controle, o 1397, boa. Boa, Guano 397, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Da EL 360, 397. Capitão. Delta Charlie Controle. Gente, livre cenário, chame pronto para decolagem. O Eco Tower. 0 milha de Salvador. Da CTR, autorizado frequência livre, atento ao tráfego reportado anteriormente. Yankee Delta Charlie. É. Controle, o Romeu Serra Tango estabilizado, tem o campo à vista. Romeu Serra Tango, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, obrigado, Romeu Serra Tango. O Bravo que lixo que chama em Torre. Em 1-8, decimal 95. Pesado em ILS. Romeu Serra Tango, complementa, voz de pouso na 1-0 ou 1-7? A 1-7, se possível, senhor. Eu gostaria de abandonar e prosseguir visual na base da 1-7. Gente, solicita cancelamento? Afirmo. Cancelado 2-3-1, está autorizado uma base pela direita. Reporte gerando base o Romeu Serra Tango. Eu passarei, Romeu Serra Tango. Bravo Kilo Whisky, é, mantém espera na rotatória com curvas pela esquerda, aguardando autorização para o sinal da 1-7. Eco, Eco Tango, livre decolagem, pátio 4. Vento 1-5-0 graus, 1-0 nós, informa o tráfego prosseguindo para a final da 1-7 e tráfego mantendo espera sobre a rotatória, mantendo 1.500 pés. Libere o, rapidamente o eixo da final da 1-7, o Eco, Eco Tango. Papá, papá, papá, Romeu Serra Tango, informa o tráfego decolando no pátio 4, direto com o Pro Nordeste. Então, é um helicóptero Sierra Alfa 50, Alfa Sierra 50, não vai interferir com o seu pouso. Gente, Romeu Serra Tango. Oi, onde foram hoje? Gente, decolado às 33, controle em 1-20, decimal 8. Tá, vamos grato. E Papa Romeu é Eco Tango. Eu Eco Eco Tango, prossiga visual para via litoral norte, o Eco Eco Tango. Tango 7. Bravo, frequência livre. Do 4-1-6, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 19-295, graças. Thunderbolt 397, possibilidade de voar bridge? Com 397. 7. Salvador, Azul 4-1-1-6, 2 milhas de Seattle. Azul 4-1-6, continua a aproximação, reporte terra, transporte baixado travado. Já está baixado travado, 4-1-6. Ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ciente, 4-1-6. Vai para final, Romeu Serra Tango na 1-7. Romeu Serra Tango, livre pouso, pista 1-7, neto 1-4-0 graus, 1-0 nós. Romeu Serra Tango. Cabo que Luiz está autorizado a prosseguir para a final da 1-7, aguardando a autorização de pouso. Terno baixado travado, 4-1-1-6. Sente o 4-1-1-6, é o número 2 para pouso, tem um tráfego pousando na pista 1-7, assim que ele pousar será autorizado o seu pouso. Gente, 4-1-6, tá visual com o tráfego na curta. Azul 4-1-6, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-1 nós. Gente, livre pouso, azul 4-1-6. Romeu Serra Tango, solo aos 3-6, confirme intenção de pátio. Gente, está autorizado o táxi via pista, reporte livrando pistão 1735, Romeu Serra Tango. Decimal 1, alterno 1-3-3, decimal 2-5. 2-5, 1-3-3-2-5, 3-7, boa. Boa. Bravo que Luiz, que continue a aproximação aguardando pista livre. Esse é Tango, frequência livre estacionar. Bravo que Luiz, que livre pouso, pista 1-7, vento 1-4-0 graus, 1-1 mais. Azul 4-1-6, solo aos 3-7, direita 1-2-1, decimal 1. Chiné 63, 1-5, a linha e decola, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-1 nós. Decola, né? 5490, chama o centro Recife, 1-2-5, decimal 4-5, alterna 1-2-6, decimal 8-5. Recife, 5490, Recife, 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6, decimal 8-5. Romeu Controle. Ufa, Juliette Romeu, está em contato no radar. 49 milhas sudoeste do Vale de Salvador, prossiga para ingresso nos corredores Caixa Prego, Vera Cruz e Interlagos, QNH 1-0-1-0, reporte no ponto ideal de descida. Luiz, que fala os 3-9, confirmei o PAT-4. Está autorizado táxi via pista, repórter liberando pista 1735, Bravo Kluisk. Papa Romeu, Foz de Leite Romeu, desça para o 1950, ajuste 900. Gente, Xené 63 no 5, decolar 241, controle 1 no 208. 208. Xené 63 no 5. 315, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, autorizado direto da EL. Afirma, Xené 63 no 5. Siga aqui no Quebec Serra. Só ali no 2, último a 1. Roman 966, Cockernet, you clear descend via Mario arrival to 2000 feet, altimeter 71010. Tango, livrando CTR Salvador, serviço radar terminado, frequência livre. Apenas para informação, helicóptero Robson 44 sobrevoando próximo a Sauípe. E há um helicóptero que efetuou pouso momentos atrás no Iberostar. Esteja atento, frequência livre. É com a Eco Tango. Fala, chame táxi aqui no Quebec Serra. Xenema é 315, chama centro, Recife, em 1, 25, decimal 1, alterno, 33, decimal 25. Recife, 1, 33, 25, 35. Bono 097, boa tarde, adicione identificação dessa via, chegada a Bonf para 2 mil pés, QNH 1010. Índia Bravo de retorno para RMAR, já ultrapassou um helicóptero esquilo com rumo nordeste, o Índia Bravo? 71 foi informado o seu tráfego na, para a frequência livre, o Tango Dia Bravo. Prossiga, de retorno, se desejada, presente em RMAR, o Tango Dia Bravo. Firmo, Tango Dia Bravo. Juliette Romeu, controle. Afirmativo, Alfa Juliette Romeu. Poste alinhado e pronto, cabeceiro na 7. Six, you clear ILS X-ray, final runway 10, repost option the localized. Juliette Romeu autorizado por da rotatória. Quebec Sierra, livre de decolagem, pista 97, vento 1, 50 graus, 09 nós. N66, contact Salvador Tower, 118.95. 1895, thanks, thanks. Tower, goal 1966, wave view, and establish on the ILS approach. Have the clear sight. Goal 1966, continue approach, report to landing gear unlocked. Roger, I'll be back. Oi, boa tarde, eu cheguei em 142, ponte espera pronto. Kilo Quebec Serra, decolar 255, controle 120.8. 208, obrigado. O cheguei em 142, mantém ponte espera. Tem mais. Boa 966, conforme landing gear. Now down on lock, sir. Roger, kilo, you are clear to land runway 10, wind 1,000 degrees, 10 knots. 5010, clear to land. Roger, thank you. Pelo Quebec Serra, controle? Serra, prossiga visual, corredor Xé, mil pés. Autoriza, Dezinha. Autorizado, pelo Quebec Serra. Dezinha, direto, Sairi. Romeu, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Alfa Juliette, Romeu. Muito boa tarde, de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, continue a aproximação, reporte girando base na pista 17, base pela direita. Alfa Juliette Romeu. É 6142, ele mantém pista 90. Mantém 06142. Charlie, Quebec, Romeu, prossiga visual, Feira de Santana, reporte no ponto da descida em Salvador, QNH 1010. 1-1-1-2-9-6-6-6. Delta Charlie, do Iber está para Salvador? Esteja atento ao mesmo helicóptero, anteriormente já está próximo a... Já está dentro da CTR, o helicóptero mantendo 500 pés, o Robson 44. Precisa ver litoral norte, o Yankee Delta Charlie. Delta Charlie, confirma o código transponder acionado? Tamo de Abravo, atento ao helicóptero, anteriormente informado quando prosseguindo para o litoral norte, agora de retorno também, o tipo um Bravo 06. Gol 1097 autorizado final, ILS X-Ray Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportarei estabilizado, localizador, gol no 097. Salve Salvador, gol 1966. Gol 1966. Salve Salvador, gol 1966. Gol 1966, prossiga. Salve 1219. Negativo, 1211. O Xenem é 142, decolado ao I59, controle em 1208. 208, uma boa. Controle Salvador, boa tarde, o Xenem é 142. Boa tarde, o Xenem é 142, contato radar, suba para o nível 350, sair da PUCA. 350 na PUCA, o Xenem é 142. Quando possível, direto PUCA. É possível, direto PUCA, o Xenem 142. Voando pouco, obrigado, 9142. Alfa Juliette Romeu, tá autorizado final 17, reporte na curtíssima. Alfa Juliette Romeu. Papa Tango e Yankee Delta Charlie, na escuta? Yankee Delta Charlie, um tráfego 12 horas, 4 milhas, mesmo rumo, um Robson 44, aqui a 500 pés.